Portal do Arrocha. Alô, Diego Cenoura, meu irmão. Que música é essa, papai? Chama! Para de dizer que não me ama e não me quer. Para de dizer que o romance teve fim. Que o que você sentia acabou. Falar que o teu amor não é mais meu. Eu sei que esse momento na sua vida não vai bem. E que chora todo dia, noite adentro sem cessar. Mas me diz o que está acontecendo. Pois te ver em mim assim está doendo. Não vejo a hora isso acabar. E agora o que é que eu faço pra poder ganhar teu beijo e te ter novamente nos meus braços, meu amor? E enfim poder tocar teu corpo inteiro, dividir contigo o meu travesseiro que aquilo tudo já passou. E agora o que é que eu faço pra poder ganhar teu beijo e te ter novamente nos meus braços, meu amor? E enfim poder tocar seu corpo inteiro, dividir contigo o meu travesseiro e ver que aquilo tudo já passou. Porque SD Sportnet, supervisor meu parceiro Marcelo SD. Bora! Para de dizer que não me ama e não me quer. Para de dizer que o romance teve fim. Sentia acabou, o que vivemos não aconteceu. Para de dizer que o teu amor não é mais meu. Eu sei que esse momento na sua vida não vai bem. E que chora todo dia, noite adentro sem cessar. Mas me diz o que está acontecendo. Pois te ver assim em mim está doendo. Não vejo a hora disso acabar. E agora o que é que eu faço pra poder ganhar teu beijo e te ter novamente nos meus braços, meu amor? E enfim poder tocar seu corpo inteiro, dividir contigo o meu travesseiro e ver que aquilo tudo já passou. E agora o que é que eu faço pra poder ganhar teu beijo e te ter novamente nos meus braços, meu amor? Seu corpo inteiro, dividir contigo o meu travesseiro e ver que aquilo tudo já passou. Perfil Agro, organização Anselmo e Roselane. Tamo juntos, bora!